de alguém que pode mudar sua vida, de alguém que transformou a minha vida. Vou lhe falar, vou lhe contar mais. Ele transformou a água em vinho, curou aquele cego no caminho, deu água samaritana pra beber. E mais, ressuscitou a Lázaro que há morto há 4 dias, e a Bartimeu que há muito já não via, deu nova alegria de viver. E quem é ele? Ele é Jesus, Jesus, Jesus. Ele é Jesus, Jesus, Jesus. Ele é Jesus, Jesus, Jesus. O Salvador, Libertador. Ele é Jesus, Jesus, Jesus. Ele é Jesus, Jesus, Jesus. Ele é Jesus, Jesus. Se você não conhece, venha conhecer. Seu caminho, mesmo que tenha andado em espinhos, ele faz o impossível acontecer. Ele mandou, e a tempestade logo se acalmou. Quando ele fala, o inferno estremece, todos se curvam ante o seu poder. E quem é ele? Ele é Jesus, Jesus, Jesus. Ele é Jesus, Jesus, Jesus. Ele é Jesus, Jesus, Jesus. O Salvador, Libertador. Ele é Jesus, Jesus, Jesus. Ele é Jesus, Jesus, Jesus.